Rádio na Web. Um caso sério na radiofonia. Rádio Antena Web. Sintonizador. Bebemos dos lábios, refrescos gelados.

Web. Sintoniza-te. Adivinha quem é? sedência. Lance o mar, teus pés na torre de controle. Fantasma no lençol, adivinha quem sou? Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Artéria, príncipe. quem vai mudar. Santos no altar devem tentar perceber o que ela faz aqui fumando. Estará a meditar. Salto a caixa de esmolas.